Da Orla e da Bíblia. Afirmo, eu não tenho plano de sistema, porém vou entrar em contato com o setor. Se o mesmo tiver, já fala foto. Olha. Pedido nível 400. Batidade 3897, POB 1961, 4 horas e 30, alternado Galeão. Autorizado táxi a Índia, ponto espera do 902-895, Rengal 9013, o OTAN 3897. E a Índia, ponto espera 2295, 1513, OTAN 3897, 4 horas. Não é 6143, na escuta da TUI? Passou, boy. Boa noite, baixou o calor visual. Ele pouso na 10, o vento é 130 graus 099, poxa, né, 143. Ele pouso na 10, 143. Salvador em 198 decimal 95. 1895, meia da noite. Salvador, boa noite, azul 692, estabilidade em reta. 6918, boa noite. Continue na final, dá 10 e aguarde pista livre. Você tinha no confiança do CDF? Então 3894, livre LF de separa 2010, última entrada Salvador 9013, chama estabilizado no local e vetor. Autorizado 2010, 2013, autoriza para de Duna, para 3894. Autorizado. Para de Duna, descendo para 2000, 2013, para 3894. Ok, sente, Salvador, eu vou no 09. Ataque Passarelo 2231, nós temos 37 a bordo, 7 horas e 20, de autonomia, alternando para a gíria. Só ataque seguinte, ponte para o 012-895, negócio 03, posterior 231. Dentro do ponto. Entre o 0, lá chama. Direita 219, o solo. 219, o solo, é 143, até mais. Torre Salvador, boa noite, até 3897, ponto de espera pronto. Boa noite, mantenha o ponto espera, da 10, está 3897. Mantenha o ponto espera. O azul 6918, está livre o pouso na 10, o vento é 140 graus, 089. Livre o pouso, 18. Zulu 1 no meio, decola pista 10 com a direita, saída da Eule da Bridge, controle 119 decimal 35, aciona 5041. Após Azul ali, Mateus 1-0, 3-2-1-7. Sim, foi normalizado. Ah, obrigado. Azul 6918 no solo 41, libere a direita e chame o solo. 21-9. Libere a direita, 219. Boa, 6918. Confirme azul 6918? Espera. Até na posição 213. Solo Salvador. Salvador, boa noite, 918, Livre. Tá, 3897, livre a decolagem do 1-0. Ventão 150 graus, 89. Livre decolagem do 1-0, tá 3897. Estabilizado? Estabilizado agora, senhor. Sete aproximação LS, chama a sua instaladora, é 1-8, decimal 95. 295, boa noite. Instalador, 3894, estabilizado, X-ray da 1-0. LS, o TAM 3894, pista livre, está autorizado o pouso na 1-0. O vento é 1-40 graus, 1-0 norte. Então em livre pouso na 1-0, tá 3894. TAM 3897, decolado aos 43, chame o controle 1935. 1935, boa. TAM 971, livre LS de 72 mil pés, altimetro em Salvador 1013, chame estabilizado no localizador. 1013, estabilizado LS de Salvador. Controle Salvador, boa noite, TAM 3897, decolou cruza 2300 pela DAEL. 3897, contato radar decolagem, subiu Mateo 340, após cruzar 2000 pés, vou direto Leda. 340 autorizado, após 2000, vou direto Leda, TAM 3897. Bravo, Juliet, Tango, Tango, maintain flight level 140 with the service 10-8, call now Ilhas approach on frequency 120.1. 2231 na linha IMT após o Airbus Latam. IMA tem pista 022, Latam. Salvador, boa noite, tá 3-8-9-4, Lima, você escuta? Cari 2231, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 40 graus, 89. Livre decolagem, 6-0. Salvador 2931, decolado aos 48, estou no controle Salvador, 19935. Salvador 1935, obrigado. Controle Salvador, boa noite, passarela do 2231. Passarela 2231, contato Radar Decolagem, subiu até 180, sai da árvore. 180, sai da água, 2231, foi autorizado sair da Momo, São Vatap, só confirmando. Autorizado Momo, passarei 2231. Ok, Momo, 2231, apenas confirmando. É, a restrição é de 1 5 milhas nível 100, pode passar livre ou tem que cumprir? Está livre da restrição vertical. Gente, muito grato, 2231. 3897. Chama o centro Recife 2685, alterna 13325. Centro em 12685, alterna 3325, tá? 3897. O mal 71 estabilizado, aliás. Por 971, no complete aproximação LS, chama Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 18895, obrigado, até mais. taxi Napa, taxi Kona 097. Salvador, Xanaia 259. 259. Guarulhos, 360. 360 Guarulhos, autorizado. Depois do Luno 6, PHZ, trip. Na coluna 0, curva direita, será da Aula da Bridge. Controle 119, decimal 35, Xanaia 5014. 360 autorizado, Guarulhos, pela Luno 6, pela Horizonte, trip. Da coluna da 10, da Aula da Bridge, controle 1935, das colunas 5014. Ponto, push. Voe direto Barreiras. Direto Barreiras, apresente subindo ao nível 180, 2230. Uno 168, identificação desse mantém 050, autorizado a chegar mais. Livre. Uno 971, solo 54, livre direita via Fox, Charlie Sol, Uno 2109. Fox 2109, vou no 971. Confirmando o portão? Confirmando o portão do Golden 971, é o 03? Assim. Obrigado. Alto Salvador, o Golden 097 está pronto para o TAC. 119 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia para alternar Campinas. Eu já estou aqui em Índia, ponte para o Golden 02895, não, 0014, Golden 097. 97 está pronta no ponto de espera. Gol 1097, centralizando a linha de decolar, pista na 0, vento 140 graus, 089. Eu ativo a linha de decolar da 10, gol 1097. Desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1094, nível LS, chama estabilizado no localizador. 2000, 1094, nível LS, reportado estabilizado, 1968. Gol 1097, decolado 00, chame controle de Salvador, 119, decimal 35. 0935, obrigado, boa noite. 099, boa noite, com FINS 40030. Eu peso 116, decola pistão 10 com a direita, saída da Elza Bidge, controle 119.35, aciona 5043. Com 097 para o 400. marido 2231, chame o centro Recife na frequência 267, alterna 260. 267-260-2231. November, confirmando o pátio 5, transporte, Tandes, transporte firme. 065, Ilhéus, autorizado, decola no 7, curva direita, corredor Axé, restrito, 1 mil pés até o farol da barra. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 0263. Responde 0263, que é o B autonomia. Gentileza, confirma o transponder 0263, POB e autonomia, Epsilon 9. Tensionamento táxi 2885, Epsilon 9. Eco Blue 9, Vicente, Livre Taxi, reporte no ponto de espera, vem ingresso na pista 7. Capitalizado, gol 1168. Gol 1168. Compete aproximação LS, chama a torre Salvador e 1-1-8-9-5. 1895. Torre, boa noite, gol 1168. Gol 1168, torre Salvador. Continue em aproximação, cheque tem de pouso, aguarde instruções. Embaixo travado, avistando, aguarde instruções 1168. Tango Eco Blue November, leve ingresso na pista 197, reporte alinhado e pronto. Gol 1168, se livre pouso na pista 0, vento 1-5 graus 08 mais. Gol 1168. 5. 3-6-1-3-1-8-5-1-3-3-2-5. Firmo. Obrigado. Salvador, boa noite, gol 971, autorização Galeão. Este da informação Tango, posição 3. Gol 971, Galeão 360, Vipassul 10. Smap, Lufto, Arracena, conforme plano de gol 10, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 1-9-35, aciona 5045. Confirmar a rota, é, tá diferente aqui da nossa. Possível. Oi? Título 10 Smart Lúcio, Tabatinga. Aqui no plano com o Telefa, Upper Zulu no 7, aporte, Upper Whisky 13, Quaru, Upper Zulu 30, Fuga, Upper Zulu 4, porta caixa. Ok, vocês vão só confirmar a rota que o centro possui, tá. Aguardando o voo 971. Eco Zulu November, Rio de Decolagem na pista 1 no 7, vento 1 no quase 0 grau, 08 nós. Gol 1168, solo 09, livre direita via Fox, solo 1 desde o meu décimo 9. 219 na Fox, graça, gol 1168. Boa noite, 1866, sem identificação, décimo 050, checada, Mari. Alfa Juliette 09, gol 1168. Tango Eco Zulu November, decolada 09, chame controle de Salvador 199, decimal 35. 1935, Eco Zulu November. Controle de Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Eco Zulu November, Zulu mantenha 066, condições visuais, vou direto Ilhéus. 065. Lá direto dela, né? Salvador, gol na seção. É o gol 971. Essa rota via Upper Zulu 10 para nós está adequada. Se quiser descer assim, nós vamos pedir para a nossa companhia essa rota aí, para ficar igual a essa rota aprovada aqui. É o Aldeia é Aldeia da Bridge e depois Upper Zulu 10, né? Sim, a gente pode confirmar com a companhia essa Upper Zulu 10. Só preciso realmente confirmar com o centro qual a rota que ele possui, se tem alguma discrepância ou não. A princípio é a Upper Zulu 10, ou no 971. Tá bom. Vamos esperar a definitiva então, qual vai ser, né? Se vai ser o 10, o Upper Zulu 10 ou o Upper Zulu 13. Eu tô tentando contato com o Recife, não tô conseguindo, tá dando ocupado. Tô só guardando contato aqui com o Recife. As comunicações hoje não são nada pra gente. Positivo. Tá bom, então me escuta aqui. Direto por cima, pessoal, no zero, Smato e Lúcio, Barbacena. E após, direto. Confirmando, Smato, Lúcio, Barbacena. Afirma. Oito, sem identificação, desse mantém 060, chegada Mari. Pesado e TAP, a 358. Transponder, alta e nível. Pronto, cópia. Ok, Galeão 360, autorizado. Via peso 10, SMAP, Lufto, Barbacena, Toquim. Via peso 16. Decola pista no 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 119, decimal 35, acena 5045. Autorizado Galeão, nível 360. Na Upezulu 10, Esmap, Lúcio, Barbacena, Toquim, Upezulu 6. Aí Tata é o Leda Bridge, decolando no 0, curva direita, responde 5045, controle 1193, tocou no 971. 971, correto, conta puxa. Tá. Meia desce para 2.000 pés, a última trem salvadora 9.0.4, Lio LF, chama estabilizado no localizador. A 3.858 desce para 3.000 pés, a última trem salvadora 9.0.4. Solo Salvador, Golan 099, para início do táxi PAB 89, nosso alternado primário Campinas, com 3 horas e 20. Alternado táxi via Índia, onde espera Golan 0289, Golan 04, Golan 099. Golan 094 agora, via Índia, 895, a torre Golan 099 agora. Matar 085, Zulu 1 Lampa. Salvador, boa noite, voo 1099-090. Zulu 1099, autorizando a linha de decolar pista na 0, vento 150 graus, 099. Livre decolagem da pista na 0, voo na 099. Salvador, boa noite, o TAN 31, 37. É o Cetro Novembro, prossiga. O 3137? Confirmo, 3137. Galeão, 360, Zulu 1, peso 1, 0. Na cola, pista no 0, curva direita, saída da Elle da Bridge. Controle 119.35. Para o mesmo. Aqui autorizado Galeão 360 para o Zulu 10, Dael Leda Bridge, 5858 Transponder, 1935 o controle. É. Quando transponde 5050, reporta para o Stan. 5050, controle push. Fala, Gonçalo, encerra para o Kilo do Roma. Confirmando, Serra, tanto que de novembro, sol. Tango Kilo November, está na segunda posição 2 do pátio 3 e gostaria de fazer reboque para a posição 10 do pátio 1. Autorizado o início do reboque, reporta para ingresso pátio 1 no Tango Kilo November. Tango Kilo November, obrigado. Zona 099, decolando 21, nós estamos no controle de Salvador, 1099-35. 1935, tchau, até a volta. Porta 1, acendimento de espaço, posicionamento. 29, autorizado, puxa a portada. Manda a passagem, 1895, boa noite. Da 3858, livre LS, dessa 12 mil pés, chama estabilizado no localizador. 2000, chamará estabilizado, da 3858. Salvador, é o gol 1097, boa noite. Seria o gol no 099? É isso aí, desculpa aí. É um acima, 99. Tá 4 radar na decolagem, sub e mantém o 400 após cruzar 2000 direto Leda. 400 está voando, está direto Leda, o 099. Reduzido 50, me sigo redução. Reduzimos para 350. Está recebendo um feixe de laser vermelho, e agora verde, aqui um pouquinho antes de um estágio que tem aqui abaixo da nossa posição. 7 10, vento 1, na fase 0 grau, 0 sete mais. Livre pouso na 10, 186. Estabilizado? Afirmo. Sua aproximação ali é assistindo a torre em 18 decimal 95. 1895 a torre da 3258 com a felicidade. Voo anônimo 66, solo 26, livre direita via Fox, sendo solo no mesmo 19. Sendo a Fox, solo 219, com 866, bom. 3758, torre. Boa noite, está estabilizado, passou em Índia Serra, tem embaixado de cá. Sim, 3758, continue para cima, sai baixo, está livre. Com 866, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, por 0. Sã 3258, tem livre aproximação na 0, vento 1, na faixa 0 grau, 089. Sente livre, pouso na 10, Sã 3258. Salvador, está 3137, pushback acionamento no 06. Autorizado, push reportado no 3137. Autorizado, chamo back na 3137. Após a passagem do tráfego na final, autorizado alinhar e manter na pista na 0. Passando na final, alinhar e manter na 0. 971 para proceder cancelamento, posição 3. 25, alterna 251. 251 é alternada, confia a primária? 13325. Ok, 3325, 251, gol 1099, boa. Fone aguardando que puxa. Sec, tá agilizando, gol 1860. Postan 3858, solo os 28, livre à direita via Eco, chame só 1219. 219, realizado, tá 3858, uma boa noite. Gol no nosso atchun. Agora ele solo, pode companhia bate essa direita 01, inicia puxa e batalha. Faz aeronave 01, repete a ataque, segundo nosso atchun. 902 para parquear, ok? Companhia, toque certo aí. 02, gente. Fazendo 1,50 graus, 07 mais. 60 graus, 0, metro de 19. 03. Alfa 03, só 3,24. O 3137 é estimado para o táxi? É, confia para o 3137? Estimado táxi? É, mais 3 minutos. Sim. Salvador, boa noite, o Xané 6259, passando 1300 na Dael Leda. Sobe 360, Xané, voa Leda. Leda, grato, 6259. Está negativo, mantém a posição na Juliette, 3,8,4. Acusou November, 3 milhas para Coral, se você vai terminado, chama agora ele ao 1,10, decimal 1, acusou November. 2858, assim que era a nave da Gol, que é o táxi, ingresso de LED, portão 03. Ruta 3137, você tem passagem de companhia que está ingressando na Juliette, pode mesmo ingressar. Ela segue Ponte Espera, via Índia, Ponte Espera 2895, legal, no 0143137. Após o TAM, ingressando por Pinga 03, prossegue Pátio Índia, Ponte Espera 2895, por TAM 3037. Táxi Gol no Norte Uno, 130 a bordo, 4 horas de autonomia, treino na cabina. Autorizado táxi em Índia, Ponte Espera, Tono 02895, Renan 094, Gol no 971. E a Índia no Ponte Espera, 1895, Gol no 971. Salvador, boa noite, Gol 1971, Ponte Espera 90. Gol 1971, boa noite, autorizando a linha de decolar da pista 10, vento 1, 14 graus, 099. A linha mantém, ali decola 10, Gol 1971.